Delta, informação e curso, aguarde cópias. Do Brasília, peso 197, nível de voo 360. Sai da rua, transição elefa, decola pistão 0 com primeira curva direita. Transponda 5154, controle Salvador, alterando a frequência 120, decimal 80. 360, peso 197, Brasília, pronto. Arbona elefa, com curva direita, 5154, 208. 3157, o desejamento está correto, posição 04, está me pronto. Agora da pistão 0 com primeira curva direita. Transponder 5155, controle Salvador, operando na frequência 120, decimal 80. Velocidade 200 nós, esse mantém a 4 mil pés. Ajuste no altímetro 2016. 200, 4 mil, 2016, 59. Confirme o transponder, ouvia e o controle. 5185, uniforme 9850. A frequência do controle é 12080, o TAN 3153. Frequência do controle. O 3155, como recebe o solo? 5-5, como recebe o TAN 3-5-3? Agora 5-5. O senhor copiou que a frequência do solo é 120-80? É, 120-80. É, corrigindo a frequência do controle, 120-80. 120-80 no controle, no TAN 3-5-3. O testamento está correto, na posição 08, está bem pronto. Vai. Bom dia, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego número 1 a 1 milha da cabeceira. Aguardando que está livre, Bono 093. Confio para o 5973. Esquerda 030. Esquerda 030, 5973. Rio 5975, no solo 50, libera a direita, chame controle solo em 121, décima 1. Reporte de término no gate 09. Reportarei, obrigado. Altímetro 1-0 no 6, para interceptar o localizador. Curve à direita na proa 075, redução para aproximação. Frente, descendo para 2000, 1-0 no 6, direita na proa 075, reduzindo para a velocidade de aproximação, 5-7-3. Thank you. Salvador, bom dia, Golo 759, na final da Alocena. Golo 759, bom dia, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso. Informa o tráfego número 1, cruzando a cabeceira no momento. 7, Golo 759. 289, sim, empregado, bom dia, 5973. Salvador, bom dia, Rio 5973, a 1 milha de dona na sua escuta. Confirme Rio 5973. Afirmativo, senhorita, bom dia. Bom dia, Rio 5973, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda, 5973. Voo 093, no sol 52, primeira direita, chame controle de solo em 121, décima 1. Primeira direita, chamando o solo em 211, gol 1093. São 3597 no 04 autorizado, chame Jaca. Solo, bom dia, gol 1093, ingressando na alfa. Gol 1093, autorizado táxi para o pátio 1, via táxi alfa, portando táxi Juliette. Via alfa, o pátio 1, importarei para Juliette, gol 1093. Fala em 1-2, zona décima 1. 2, zona 1, para liberar a direita. Fala, bom dia, zona 7, zona 1, zona 1. Zona 7, com autores de ataque para o pátio 1, reporte o táxi 6, Juliette. Reporte lá para o pátio 7. Ou 903, autorizado em direto Juliette, portal 07. Juliette ao 07, gol 1093. Geral 9972, descer mantém nível de voo 050 via chegada Mari 16. 050, alguma possibilidade de aprovar dos túneis? Está partindo agora a posição 09. Vou autorizar 353 na área quando for aprovado. TAC 3735 no 7, 124 a bordo, 3 horas e 15 autonomia, até na Confins. 3597, já ataque 441, via ataque 3, INTA no ponto 0, a torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1 a 0 a 6. INTA 1895, obrigado, bom dia. Dona 759, autorizado em grau de UF, função 03, observando a voz da tampa, iniciando o ataque para o ponto 0. INTA até ponto 3, observando o tráfego da tampa. Paulo, Salvador, muito bom dia, e o 5973, levando a pessoa. E o 5973, ele já ataque para o 43, e ataque foi alfa, quilos. 43, quando lá observa o sinalizador, remota prevista 6, posição 06. Sim, 43, vazia alfa, quilos, posição prevista 06, 5973. Solo azul, alfa e atento, volta, terminou a ponte, obrigado, bom dia. Então, alfa e gang. Rotando 3153, acionado com 164 a bordo, 3 horas e 25, Terra Campina. Então, 3153, autorizado táxi até o pátio 1, via até o ponto de espera, que é pátio 1 Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, a gente já altímetro no 06. Autorizado, pátio do ponto de espera 00, lá 18.95, 06 ajustando, 3153. Corre, Salvador 357, 3597, quanto esperando o Japão? 357, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 60 graus, 059. Ali decola, pista no 0, 357, 597. Rua esquerda, saída Fuca, Jamuaru, transponder 5166, controle Salvador, pela frequência 120, decimal 80. Chegada Monte 1016 9980. Lover, bom dia, Chanel 6225, informação Delta para a Costa Brasília. Chanel 6225, Delta informação Costa Brasília. Guardando, copo. Sai 5 no 7, decolar 203, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, obrigado. Seu Salvador, bom dia, Sai 5 no 7, Arbolé. É possível voar, bota? Mantenha o perfil, sobe via, tá 3517. Sobe via. Tá 3153, bom dia. Autorizado alinhar e manter, pista no zero. Autorizado alinhar e manter na 1-0, tá 401, número 2, copy, aguarde. Tá 3153, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 160 graus, 06 nós. Não vai treinar não, no 0, tá 3153. Curva direita. Transponder 5171, controle Salvador, altera a frequência 120.80. Autorizado do aeroporto de Brasília, nível 380, conforme rota, decola da Lua 0, com primeira curva direita, Arbor Transição Alefa, Persolo 17. 5171, no controle Salvador 1208, Janeiro 6225. 6225, atenciamento está correto, 8106, chame pronto. Semana pronta, Janeiro. Confirma, está autorizado o final do procedimento para o Sideral Navarra 73, 72. Autorizado o final do procedimento LS 9972, né? Chama estabilizado e 16 permanente. Gente, muito obrigado. 3517, autorizado voar Elefa. Elefa na prova 357. São 3153, decolada 07, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, 3153, boa. GCT, Showmode, TZU 30, em TIT. Tiro de voo 320, Saída da Euleda Motiva, decola pistola 0 com primeira curva direita, transponder 5173, controle Salvador, está na frequência 120, decimal 80. 120. Sideral estabilizou, pode chamar a torre? Torre de controle 118, decimal 95, sideral 9972. Obrigado pela prova, hein? Bom dia. Sim. Tá. Controle da 3153, vou levar a lenda do Irumi. 75, da 3153, chave via. 75, via da 3153. Pulso federal 9972. Mantenha 2 mil pés livre ali, essa coisa no localizador 1016. 2 mil pés livre, 16, ou 9970, está ativando o localizador. 4, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Frente autorizado 360 para o Galeão, decola da carteira 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Irumi, Super November 857 até Monsu. 5174, transponder 1208, o controle do Xenar 6211. Na 6211, protegimento da Balé, posição 05, chame liberal 9970, descida até o 050, via chegada Bonf 1016. Passou para a Bog, chegada Mari, desce via 1016. Federal 9972, no solo ao zona 0, chame controle solo em 12, zona décima 1. Obrigado. Vamos, Federal 9972. Federal 9972, autorizar ataque para o pasta 3 e ataque Alfa Kilo, quando lá observe o sinalizador. Bom dia. Bom dia, obrigado. Alfa Kilo, sinalizador. Autorizado no salão 675. Câmara Paz, 25. 3290, decolagem autorizada. Salvador 3517. Tem 3517, chame o centro Recife em 128 decimal 8. 288, obrigado. Decolado 1-2, chame controle Salvador em 1-2-0, 8. 1-2-0, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, estamos 3-8-9-0. Bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 07 a mais. Livre pouso no zero, voo 9980. Quando lá torre, 1-1-9-5, o altímetro 0 no meio. 0 no meio, pessoal. Tá. 093, bom dia. Bono 093, bom dia, está ciente da informação Delta? Ah, deu, sinal deu. Autorização da Traconfins, via Peugeot 21, nível de voo 360, saída Arbor, após Arbor, Elefa, Elefa posição Nítibo, onde vai interceptar a Peugeot 21. Transponder 5401, controle Salvador, operando a frequência 120.80. Passeio 60, próximo 21, Arbo Elefa, direto do Nítimo, 5401-208-903. Polo 093, após a primeira curva à direita, não precisa sair da Arbor. Desde a direita, Arbor, 903. Polo 093, cotejamento está correto, também entrou na posição 07. Tá pronto. 7-0, chama a torre de controle, 99, decimal 95. 7-0, 95, boa. Sideral 9970, bom dia. Mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso. Vamos ao tráfego R2 da Avianca, alinhando para a decolagem. Iniciante, aguarde a autorização de pouso. A aeronave da Avianca na pista, na verdade. Chamei 6225, decolar 221, chame controle de Salvador em 120.8, meu voo. 08, boa, boa semana. Mente, Sideral 9970, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus, 06 nós. Teve pouso, pista no zero, Sideral 9970. Bom dia, Chamei 6225, decolado nesse. Sideral 9970, no solo 223, libera direito, chame 1234. chama 1234, final 99370. Do 4201, está com 59 a bordo, 4 horas e 35, astronomia, nossa, liberação. A 4201 autoriza táxi até o ponto de espera, via ainda no ponto de espera torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro no 0 no meio. Passando Kilo, Kilo Lima, bom dia, Sol, confirmando o chame Sol em 1219. Azul 4201, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 160 graus, 069. Alô, Salvador, bom dia, bom 86, com autorização Brasília. O voo 1865, Regina, aguarde cópia. Passo 201, reporte totalmente pronto. Autorizado Salvador para a Feira de Santana, plano visual, decola 35, após decolagem manter proa, distrito 1010, aguardando liberação do controle, para uma proa para o destino, a CN 0167, controle Salvador, pela frequência 120, decimal 80. Quilo Lima, concessionamento está correto, confirme pela benção. Acionamento, táxi, decolagem, torre 11, decimal 95, ajuste altímetro 9096. Patão, Quilo Lima, bom dia. Quilo que o Lima autorizado, táxi, vai partir na Romeu para ingresso na pista. Quilo Lima, autorizado ingresso, pista 35, reporte alinhado e pronto. Telemia 211 para push? Afirmativo, no portão 5. Telemia 211 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame o táxi, 211. Boa noite, 65, pronto, foto? Pronto, foto, boa noite, 65. Boa noite, 65, autorizado, Salvador para Brasília, via prisão 17, 17, pista de voo 360, saída, boa transmissão elétrica. Decolada sistema 0 com primeira curva direita, transpondo 5404, controle Salvador para a frequência 120, decimal 80. Autorizado Brasília 360, amigo S, aí dá a mão, transição elétrica, decolada 10 com curva direita. Transpondo 5404, controle Salvador 108. No 965, o treinamento está correndo na posição 10, foi metrópole. Para pronto, vamos para essa. Para push direcionamento, 1093. 1093, para push? Afirmo, 093. 1093, 0 com autorizado, para metade. Ataque, 090. Azul 4201, na torre. Vai ter que voltar um pouquinho, ok? Gente, 4201, prossiga via Bravo, após Charlie e Índia, aguardando a indicação do gate pela entrega. Bravo, Charlie e Índia. Zero um, qual a posição indicada? Mesma 01, prossiga Charlie India, posição 01. O 201 não poderia confirmar o motivo do retorno? Gente grata. Quilo Lima, autorizado a decolagem pista 35, vento 160 graus, 06 nós. Gente, tem que decolagem. 221, por distância com 141 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando o quadro. 144, 6 e 40, Guarulhos. 141, 6 e 40, alterna Guarulhos, por mesmo. 3211, autorizado, taxa, Bel, ponto espera, via Pátio, no Índio, no ponto espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 906. Via Pátio, no Índio, torre 118, 219. Autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio no Índia, no ponto de espera torre 118.95, altímetro 906. Bom dia, controle Salvador, este é o Papatango Kilo Kilo Lima. Papatango Kilo Kilo Lima, um visual para Feira de Santana, reporte a 20 milhas, mantendo 1 no meu pés. 1 no meu pés, 20 milhas, reportará Papatango Kilo Kilo Lima. Alô, bom, como você está? 5 na portal 1-0, autorizado, acordei que o solo chama o táxi. Apresentado, chamar a táxi, por favor. Salvador, bom dia, Xené 6211, ponto de espera da 10, pronto. Xené 6211, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1,60 graus, 06 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1,0 no Xené 6211. Salvador, Mike X-Ray Hotel. Mike X-Ray Hotel, prossiga. Bom dia, solicito autorização para partilha dos motores em Aido, marcha lenta, aqui na remota 1-4, já informada em Israel. Bom dia. Bom dia, no 093, após a rolagem da Avianca, autorizada, alinhar e manter no 0. Manter, no 0. Xené 6211, decolado 238, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle agora 208, Xené 6211, bom dia, obrigado. Controle de Salvador, muito bom dia, Xené 6211. Xené 6211, suba e mantenha nível de voo 3620, ajuste o altímetro. Suba e mantenha 621 no nível de voo 3620 via saída da El. Via saída da El, sobe até o 360, no Channel 62 ou 9. Descida 2775. 2775, descida autorizada até 4.010.017. 4.017. Controle do Xanem 2.1, não poderia importar, seguindo direto da El Leda. Estou no 0, vento 150 graus, 069. Ajeu, amado, agora certo. Luna 093, decolando os 41, chame com o Rio Salvador em 120, décima 8, mau voo. Muito bom dia, obrigado. Bom dia, Controle de Salvador, Luna 093, decolando os 41. Luna 093, contato radar, suba e mantenha nível de voo 3620, vigilância. 3620, vigilância, voo 093.